seu som toca aqui. Charme. Cadê a tal da beleza que move o mundo e enfeita? Tá no nosso olhar. Juntos somos fortes para transformar. Ah, pra viver bem. É preciso ser mais rico de amor, de saúde, sorriso. Saber se doar pro divino da vida. Nós nascemos para amar, para pra pensar. Somos gotas de um mesmo mar. E do que vale o céu se não for pra dar pra alguém? Nós somos tudo que a gente tem. Somos! Ouvimos também Gustavo Lima na parada. Que momento lindo! Que sequência maravilhosa! Já já tem mais pra você! Charme, o charme volta já! Fique coladinha aqui! Charme! Três Fronteiras! Uma atitude inteligente. Clínica Dr. José Iris de Moraes, localizada na Rua Coronel Baleco, 975, funcionando de segunda a sexta, de 7:30 da manhã ao meio-dia, com nova aparelhagem de ultrassonografia 3D e 4D, ponta de linha, marca Samsung HS40, banda larga e multifrequencial, realizando prevenção de eclâmpsia no primeiro trimestre da gestação com duplo pulsado. Além de função placentar, no segundo trimestre, avaliação fetal durante toda a gestação. Exames de ultrassonografia e mamas, abdômen, próstata transabdominal e transretal, músculo esquelético, pequenas partes, vias urinárias, transvaginal, além de consultas clínicas ginecológicas e realizando pequenas cirurgias e prevenção ginecológica. Somos credenciados pela Unimed, CAMED, CACI e aceitamos cartão de crédito e de débito. Telefone para contato 0 operadora 88 992868737. Clínica Dr. José Iris de Moraes. Mercadinho Vieirão. O Mercadinho Vieirão, como sempre, pensando em você, amigo cliente, sai na frente mais uma vez e lança uma grande novidade. É a promoção relâmpago. É isso mesmo, promoção relâmpago. Para participar é muito fácil. Basta acompanhar o Mercadinho Padilho Vieirão nas redes sociais. Mas fique atento, pois a qualquer momento o Vieirão lança mega promoção relâmpago em produtos da mais alta qualidade por preços incríveis. Essa é a promoção que ninguém quer ficar de fora. No Mercadinho Vieirão é assim, você amigo cliente vem sempre em primeiro lugar. Um dos motivos pelos quais nas compras à vista no cartão, os preços são diferenciados com a garantia de estar adquirindo tudo que completa o seu dia a dia. O Vieirão aceita cartões de crédito, débito e alimentação. Entrega em domicílio, tem um atendimento totalmente humanizado e faz questão de agradecer pela preferência e fiel parceria. Mercadinho Vieirão, Travessa Mota 59, Centro Comercial de Campos Sales. Aqui a economia é tratada com seriedade. E em muito em breve, Empório Vieirão, aguardem. Direção Adailton e família. Vieirão tem mais promoções e tem desconto. Mercadinho Vieirão, pra donas de casa é a melhor opção. Três Fronteiras AM, conectada com você. O Charme tem informação. Música. E música pra você. Olá, que quarta-feira linda. Eu espero que você receba aqui de coração aberto essa energia maravilhosa que a gente tá te passando através das ondas dessa rádio, que quer ver um sorrisão no seu rosto, quer te ver assim de bem com a vida, né? Olhando as coisas que são positivas, as coisas que realmente vale a pena você colocar sua energia. É desse jeito que eu quero te ver hoje. E também eu quero ver você curtir no sucesso. Como esse aqui que vem chegando de Felipe e Rodrigo, que lançaram em junho o álbum de estreia da dupla no Sentimento. Uma das canções do projeto é a romântica Novidade, que a gente curte agora. Vamos ouvir então? Novidade. Charme. Qualquer hora, paciência, cara. Você vem me beijar, eu viro a cara. Qualquer hora da minha hora, eu sumo do mapa. Você vem dar seu show, eu não vou bater palma. Ironicamente, você vai sentir o que eu sinto. Falta. Falta só uma ausência sua. Mais um ciúme de brigar na rua. Mais um online que deixar no vácuo. Mais um pouco caso com o nosso caso.